Altar é algo que tem muitos significados, muitas imagens para nós. E o altar é um dos elementos mais essenciais, principais para alguém dar fruto, muito fruto para Deus, frutos eternos. E assim como nessas três colunas, na dimensão do caráter, o primeiro princípio é o amor. Na dimensão da vida, o primeiro princípio é comunhão. Na dimensão do fruto, o primeiro princípio é altar. Porque o amor gera comunhão entre nós. E a comunhão entre nós gera a caminhada da igreja que estabelece altar. Um altar a Deus não é estabelecido por alguém que leva a sua vida sozinho. Um altar a Deus é estabelecido no meio do povo de Deus. Primeira verdade que podemos atestar, que podemos crer de que o altar é essencial e só é erguido no meio do povo de Deus. Agora eu quero compartilhar com vocês algumas coisas sobre o altar. Gênesis, no capítulo 8, no verso 20, nós lemos assim: edificou Noé um altar ao Senhor. E tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Irmão, esta é a primeira vez que Deus menciona um homem erguendo um altar a Deus. É a primeira vez na Bíblia em que alguém decidiu erguer um altar a Deus. E Noé edificou um altar ao Senhor. Ele tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Sentiu o Senhor o cheiro suave. Diga comigo, sentiu o Senhor o suave cheiro? O Senhor recebeu de Noé um culto através do altar. Erguer o altar ao Senhor é o mesmo que cultuar ao Senhor. Mas cultuar ao Senhor é uma palavra que pode nos trazer apenas o entendimento do culto lá na igreja dia tal, tal hora. E na verdade é muito mais do que isso. O altar é algo muito pessoal. O altar é algo que parte de dentro de nós quando estamos no meio do povo de Deus. E no meio do povo de Deus não significa apenas quando estamos reunidos, quando fazemos parte do corpo de Cristo, do reino de Deus. Deus sentiu o cheiro suave, recebeu o altar, a oferenda, o ato de Noé. E ele logo em seguida disse: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente, como acabo de fazer. Quero que você guarde bem uma coisa. Noé saiu da arca, colocou os pés sobre a terra, completamente restaurada, livre de toda a promiscuidade que havia até então. E ao pisar a terra que Deus havia restaurado e dado a Noé, a primeira coisa que ele fez foi erguer um altar. Deus recebeu o culto e abençoou a terra. Isso envolve abençoar a Noé e toda a sua família. No capítulo 12... do mesmo livro de Gênesis, nós lemos no versículo 7: apareceu, porém, o Senhor a Abraão, ou Abrão, ele ainda se chamava Abrão, e disse: a tua semente darei esta terra. Deus vira para Abraão e diz o quê? Eu vou te dar uma terra. Assim como com Noé. Enquanto Noé descia da arca e tomava posse da terra, ele ergueu um altar. Deus agora vem a Abraão e diz: eu vou te dar uma terra. Abraão, pois, edificou ali um altar ao Senhor. Irmão, o altar está diretamente associado a algo que Deus quer fazer na nossa terra. Diga comigo: na minha terra, minha família, meu coração, minhas finanças, minha vida em todas as áreas. Na minha terra, Deus vai fazer algo. Ninguém pode semear numa terra ilegal. Ninguém pode plantar nada numa terra que não lhe pertence. Há muita gente que passa anos tentando semear numa terra que não lhe pertence. Isso pode dizer respeito à vida profissional, a uma empresa. Diz respeito de uma forma tão evidente a ministérios. Quanta gente quer demais fazer alguma coisa, um ministério, uma área, estar em algum lugar. Diz respeito às finanças, diz respeito a tudo, família, relacionamentos. Uma terra que não é legítima, não vale a pena semearmos, porque o dono chega e toma posse. Não é nossa, nós não podemos cuidar. Nós só podemos plantar e ter frutos em uma terra legal. Em uma terra de nossa propriedade. E quando estabelecemos um altar numa terra que Deus nos deu, nós estamos tomando posse daquela terra, como no exemplo de Noé e como no exemplo de Abraão, que vimos os primeiros altares que Deus mostra na Bíblia. Dizem respeito a tomar posse de uma terra, de uma área. Vamos ampliando o entendimento sobre o princípio do altar com relação a gerar frutos. A terra, a posse e o culto estão associados ao altar. As primeiras vezes em que aparece altar está relacionado a um homem tomando posse da terra que Deus dá. O lugar onde o Senhor nos concede, o lugar que o Senhor nos dá, deve ter um altar de adoração, um culto e ofertas ao Senhor Deus. Este é um princípio, o princípio do altar. Tudo aquilo que Deus nos dá precisa ser consagrado a Ele. E consagrar ao Senhor aquilo que temos, aquilo que tomamos posse, não é apenas um ato, como muitas vezes nós fazemos. Nós pegamos a chave da casa, a chave do carro, e dizemos: Senhor, estamos consagrando ao Senhor. Isso é necessário, isso é bom, isso pode representar muita coisa verdadeira, poderosa no mundo espiritual, mas é mais do que isso. Eu posso consagrar as chaves de um apartamento e dizer que está consagrado ao Senhor, mas lá dentro tem muito grito, muita briga, só televisão, só internet, só negócios, só dinheiro, só comida, e não tem culto ao Senhor, então não tem um altar. Então aquele lugar que o Senhor desejou me dar passa a ser uma terra ilegítima, porque eu não tenho ali um altar ao meu Deus. É um princípio de altar. Uma empresa, eu posso levar alguém na minha empresa e fazer um culto ali, e derramar o óleo, e consagrar aquilo ao Senhor, mas o Senhor quer muito mais do que isso. Ele quer que ali exista um altar, um lugar de culto. Não apenas que alguém faça culto na empresa todo dia, ou toda semana, ou de 15 em 15 dias, ou de um mês em mês. Não é isso, é muito mais do que as coisas físicas que podem acontecer. É ter ali um lugar onde ele recebe oferendas, como um incenso suave, e se alegra, e manifesta a sua presença, e a bênção permanece ali. E ali se torna uma terra dada por Ele, abençoada por Ele, onde vai frutificar abundantemente. Altar é uma palavra no hebraico que significa misbeach. E misbeach é a mesma palavra ligada e sincronizada com zabar. Zabar é uma palavra que diz respeito a sacrifício animal. Um altar, na Bíblia, é sempre associado a um sacrifício de um animal. E lemos no Velho Testamento todo sobre o povo trazendo um animal e sacrificando. E é interessante que a palavra do Senhor instrui através de Moisés ao povo de Israel que, primeiro, você vai trazer o melhor, um altar é um culto. Um culto é uma oferenda a Deus. Uma oferenda a Deus é algo que nos custa caro. É o melhor que nós temos. O melhor que nós temos. Então, se estamos numa casa, tomamos posse daquela casa como uma terra e queremos ter um altar de Deus, eu vou dar o melhor que eu tenho para Deus naquele lugar, o melhor do meu tempo para o Senhor naquele lugar, o melhor daquele lugar para o Senhor. Então eu vou exaltá-lo em todo o tempo. Se eu vou ali comemorar alguma coisa, ele tem que ser entronizado, ele tem que ser exaltado, ele tem que ser adorado. Se eu vou colocar alguma coisa ali, eu preciso saber se ele quer aquilo. Se eu vou executar alguma coisa ali dentro daquela casa, eu preciso saber se ele quer aquilo. Enquanto ele é Senhor naquela casa, tem um altar para ele ali. E enquanto tem um altar para ele ali, eu ofereço a ele o que há de melhor. Eu queria demais isso, Senhor, mas eu ofereço a ti. Eu quero saber qual é a tua vontade. Um altar significa sacrifício. No Velho Testamento, sacrifício de animais como um símbolo, como um ato profético de Cristo Jesus, que seria imolado lá na cruz, o sacrifício perfeito. Não é necessário imolarmos animais, não é necessário esfolarmos nosso joelho, mas é necessário um sacrifício. O culto não pode ser alguma coisa quando nos sobra o tempo. Nós projetamos a nossa casa e projetamos todos os lugares da casa, mas nunca nos preocupamos aonde é que adoramos ao Senhor. O que é que vai ter na minha casa que exalta Jesus? Nos preocupamos com os negócios e cuidamos de tantas coisas, mas precisamos saber como é que este negócio vai honrar a Jesus. Como é que essa minha caminhada vai exaltar a Jesus? E todos verão que aqui tem um altar ao meu Deus.